Salve soldado, estou preocupado com você. Sou seu amigo, resolvi te escrever. Sabe por quê? Aumenta mais minha preocupação. Você está sem direção, pique vacilão. Maria vai pras outras, quem acredita no cristão, que Jesus é a salvação. Não, não, não, não, cai nesse papo furado, não seja otário. Você é meu, só meu, e eu te aguardo. Não se esqueça que você é um homicida, preso em uma fé bem longe da sua família. Ladrão, se liga, você não vai pro céu. Está igual criança que acredita em Papai Noel. Você é o réu que confessou o crime. Assassino, sangue frio, o jornal imprime. E muita gente ganha din-din na sua desgraça. E você preso aí dentro e o tempo não passa. Mas você é meu soldado, não desanima. Fugir desse lugar é alternativa. Colar na quebra só no desbaratino. Meter os canos, cuidado com o Zé Povinho. Eu sou seu guia, você não vai falhar. É, pra bebê e meu soldado não vai voltar. Viria folha, não acabou, tem mais. O quê? O quê? Saudações infernais. Na fé você está. Sua alma ele não vai levar. Acredite em Deus, em mais ninguém. Glória a Deus, amém. Mano, mano, você nem parece mais que é aquele mano. Você nem parece mais que é o Leandro, que fazia tudo o que eu mandava. É, garoto obediente, sem palavras. Eu vou lá, vou chegar e aterrorizar. Se o Superman participar, também vai levar. Cuida que pá, haha, que vida louca. E vou no velório pra ver se sai sangue da boca. Assim que eu quero, vagabundo, faz tudo direito, sem quebrar as pernas do meu reino. É, mas acabou quebrando, se entregando. Porque você não trocou, eu ia passar um pano. Ei, mano, erga a cabeça e segue em frente. Na sua lista tô ligado, uma pá de gente. Os crentes diz que Jesus espera por você. Ah, não tá ouvindo, manda todo mundo. Ha, ha, ha, cê quer saber? Você nem tem mais salvação. O nosso encontro está chegando, presta atenção. Nesse lugar você vai encontrar vários amigos, vários parceiros e também vários inimigos. E aquilo, o sofrimento é constante. Várias maldades, atrocidade tem de monte. Finalizando essa carta, falou soldado. Até breve, ladrão, vamos ficar lado a lado. É você. Guerreiros e guerreiras, favor nos escutar. Se é do crime, né, do time, pois Jesus, ele vai voltar. Lá na cruz um dia já nos salvou. Nosso direito de sonhar renovou. Isto é lindo, mas muita gente não se importa. Mal sabe eles que sem Deus não há vitória. E nem se lembram do lado espiritual. Pois para ele o importante é o material. Eu confio muito em Deus, também sei que o diabo existe, que era a minha alma. E me ver morrer no crime, aí maninho, preste muita atenção aqui, quem tá falando é um simples rapper sangue bom. Até então, estou na fé, estou firmão, sujeito homem, 100% humildão. É ilusão, vida de malaco, João, destruição, é um barato chato, guerreiro, você que curtiu este som. Guarde bem na sua mente e no seu coração, porque a carta do além é só pra você ver o que ele quer comigo e com você. Usar nós para roubar e para matar, pá, tipo marionete pra lá e pra cá. O objetivo dele é ganhar a nossa alma. Não caia na armadilha, guerreiro, muita calma. Tenha fé em Deus que ele está de olho em você, observando o seu proceder. Tamo saindo fora, fiquem todos na paz. Um dia nós te tromba por aí, até mais. Na fé você está. Sua alma ele não vai levar. Acredite em Deus, em mais.